Em setembro de 1993, o presidente russo, anos depois, as tropas que a resolução do parlamento tomaram o edifício ocupado pelos deputados inconformados com a medida. Às 8 horas de cruéis combates, os sitiados se renderam. Sai, russo, você quer morrer ou praga? Que isso, Vandrão? A ruína 1 tá sendo invadida. Invadida? Invadida por quem? O exército do Brasil chamou até os Estados Unidos. Ah, meu filho, vamos aceitar isso não, hein? A gente tá preparado pra essa guerra há mil anos. Tá só no soco da ruína 6 e pede pra fechar a entrada da vila. Da ruína 4 e pede pra fechar a entrada do VJ. Aí, lá na ruína 2 e 3, fecha a entrada do Barreirinho. Aqui na ruína 1 não passa nada. Como é que tá lá na ruína 5? Alguns tanques passaram e destruíram parte da cidade. Mande reforços pra lá e cuidado, cara. Porque só com a união dos loucos e a sabedoria de Deus, a gente vai vencer essa guerra. Porque quem luta por igualdade e justiça sempre será vitorioso. E aquele que aproveita o mais humilde terá o final trágico. Saiba que a função não vai te fazer mais homem que ninguém, e sim a sinceridade e a luta. Confie nisso, irmão, se busca o seu, porque o meu já tá na mão, tá ligado? Liga firma. Prepara as barricadas e ações, meus guerreiros, pois a guerra está formada e é contra os estrangeiros. Quem não sonhava com um país de liberdade, de 1 a 6 ruínas, ninguém invade. No hino das ruínas, com sangue está escrito, ninguém dorme nas ruas, como verme, como lixo. Todos têm direito à vida e à igualdade. Se pinta um canalha, é expulso da cidade. Adotou, ligou, firmou, o fim está próximo. Todos estão cansados de viver em óbito. Sei também os coiotes, é difícil escapar. Táticas de guerra eu vou utilizar, sigo a doutrina do mais forte, me expiro na vitória. Como meus antepassados, eu não vivo de memória. Pego como exemplo tudo aquilo que passou. Tantos anos pra ação, com meu povo acabou. A cultura uniu, o que o dinheiro separa. Quem tem fé fica com a fé, quem não temos com a arma. Sinto saudades de alguns irmãos que se foram. Morreram como pirata, buscando seus tesouros. Se a mente é corrompida, nem você consegue a senha. Como os hienas que só sabe botar lenha. A proteção das igrejas está no segundo estágio. Usando Deus como caminho, os falsos profetas é o pedágio. Realizando as ruínas e clima, aqui fechou. A atmosfera da função atualmente é narrador. Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. Muitos me criticam, me tiram por vaidade. Porque sou largado, louco, sem pilantragem. Mas sei que a terra cobra conforme o globo gira. Os olhos da vaidade sempre alimentam a ira. Fraquezas se demonstra só lamento. Quem tem sangue de guerreiro não se mata com veneno. Virar as costas pro inimigo é suicídio. Quem faz um dia paga, mas eu não vou dar vacilo. Pois sei que muitos já foram acreditaram na mudança. Tiveram a morte trágica como herança. Matanças não trazem nada de próspero. Somente tristeza, choro, dor e ódio. Muito disso aqui já vi que nas ruínas. Hoje é normal ser viciado em morfina. Até os zumbis do pântano me mata de estresse. Onde o tiro encosta até o apodrece. E meu coração fisga, sinto até um choque. Você tem que saber quanto é que custa o envolve. É perigoso, né, fi? Mas todo mundo quer pular numa pedra pra gastar com as mulheres. Aí pra aparecer pode ter melancia no pescoço. Se meu irmão crescendo, morre de desgosto. É cabuloso, né? É cabuloso, né? Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. Funcionar o reforço dos loucos. Da parte de baixo um arsenal de favelado. Por aqui não passa nada, liguei lá no centro só pra ver como é que dá. Diz que a 11ª em peso veio pra cá. Deixa eles vir tentar bater de frente. Porque os caras tão melhorado e trepado até os dentes. Como Checo Evara eu luto pelo meu povo. Por isso eu sou denominado guerrilheiro pelos voos. Segurei o meu texto, rezei pela minha família. Peguei minha M16 e desci sentindo a linha. Na antiga rua 4 uma barca na alta. Com meus tiros no tanque explodiu, virou fumaça. Observando a parte alta registrei um helicóptero que caiu igual pardal acertado pelo ódio. Quando eles perceberam que o armamento era pesado, deram linha da quebrada pra evitar mais um soldado. É maluco, não é brincadeira. Vai tomar tiro na testa, atravessar a linha vermelha. O aviso foi dado, então nem pensa em invadir. Ruína um campo minado, pesadelo habita aqui. Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. Fechou o cerco, quem está preparado vem pra guerra. Traíra que não colhe é expulso da favela. Só sequela, assim registra outro suspeito. Quem luta por igualdade com atitude tem respeito. We'll be right back.